escreve. Não precisa se culpar das aulas que tu dormiu, nem as que tu cabulou de história do Brasil. E agora repara assim. Acorda, te ergue, transforma, escreve. Não precisa se culpar. Estava linda.